própria Igreja Católica, alguns anos atrás, o Papa João Paulo II, esse homem iluminado, defendeu que o slogan da campanha da fraternidade fosse a unidade na diversidade. Que mesmo pensando alguns diferentes, estejássemos todos unidos. Como nos diz o Espírito Verdade, calar os nossos ciúmes, as nossas discórdias, a fim de que não venha dano para a obra. A necessidade da união e a compreensão que somos todos diferentes. Então a verdade vai ser o amor. Nazareno, então, quer dizer que não existe uma verdade absoluta? Eu não sei. Mas eu acho que a verdade absoluta só pertence a Deus. Nós temos verdades relativas, cada um tem a sua verdade. E aí precisamos aprender a lidar um com o outro. Então, através desse trabalho de compreensão, de aceitação, nós vamos começar a nos entender um pouquinho melhor e ter humildade para trabalhar juntos. Porque a humildade vai ser a grande chave, a grande solução para a nossa convivência. E alguns anos atrás, muitos amigos de ideal espírita estavam discutindo se Chico Xavier foi ou não foi a reencarnação de Allan Kardec. Palestrantes maravilhosos dizendo que sim, que era mesmo. Outros grandes estudiosos extraordinários também dizendo que não era absolutamente. E o movimento espírita ficou dividido. Sim. E um amigo espiritual me disse, Nazareno, a pergunta importante mesmo não é se Chico foi ou não foi a reencarnação de Allan Kardec. A pergunta que vocês deveriam estar se fazendo é por que que a espiritualidade superior nos enviou Chico Xavier depois de Allan Kardec. Vocês concordam que Chico foi o grande continuador, o grande divulgador da obra espírita, que é por isso que no Brasil o Espiritismo cresceu tanto e muita gente não entende. Por que o Espiritismo só cresceu no Brasil? Por que ele não cresceu na França, onde nasceu? Ou na Europa? Dois motivos. O primeiro, na minha opinião, porque nós tivemos no Brasil Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um homem público notável, probo, honesto, um exemplo de vida, se declarando espírita para 2.000 personalidades no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro. Nascido há 175 anos atrás, completaremos agora no dia 29 de agosto, uma vida de trabalho no bem, presidindo a Federação Espírita Brasileira, desencarna em 1900 e retorna em 1910 junto com Francisco Cândido Xavier, junto de Emmanuel, junto de André Luiz, junto de tantos espíritos benfeitores que vieram junto com Francisco Cândido Xavier fazer esse grande trabalho de divulgação da doutrina espírita, 412 livros publicados exatamente. Uma vida de exemplo, porque ele fazia como Francisco de Assis nos convidava a fazer. As palavras convencem, mas é o exemplo que arrebata as multidões. O que você faz, fala tão alto que as pessoas não escutam o que você diz, mas o que você é. É um exemplo de vida. E além disso, tantos outros trabalhadores, Eurípedes Barçanufo, Jesus Gonçalves, tantos trabalhadores, hoje, Divaldo e Raul. Como é que o Espiritismo não ia crescer no Brasil? Claro que ia crescer. Mas se Chico, se Bezerra tivessem nascido na França, a França hoje era o maior país espírita, na minha opinião. Mas aqui no Brasil, perdoe, estava o solo fértil da nação que se destinava a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E lá foram semeadas as mudas, vestejaram e foram exportadas para a América. Vocês são as pequenas mudas que são trazidas do Brasil, da Colômbia, de tantos lugares, para darem flores aqui na América. Então, essa importância do exemplo e da humildade que Chico vem nos ensinar. Qual era a principal característica de Chico? Humildade.